Cultura 8:35 para você um feliz ano novo. Para começar muito bem esse ano de 92, você dance e balance. É a Xuxa para animar essa manhã de 1º de janeiro de 1992. A dança do coco, bom dia.